o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência. E chegamos também para quem nos escuta pela internet, pelo aplicativo da Atlântida para iPhone e para Android. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas. E aí, KG? Aê, boa tarde. Beleza, Marcos Piangers. Feliz de estar aqui do lado de um grande, grande, grande ser humano, personalidade, escritor, um dos maiores. Obrigado, mentes. Valeu, Piangers. Segunda vez que ele me elogia. Carlos Eugênio Lisboa. Muito bom, sensacional. Fala, Potter. Estamos aí, vivos. Beleza, e aí, Maurício Amaral? Eu estou bem. Sensacional, o querido Pedro Ismanioto. Oi. E o Pedro Ismanioto traz uma galera pra gente. Galera. Aí traz o Joel. E the good night. Traz o Zacarias. Traz o Antônio Gourmet. Olá. Traz a Betânia. Traz o Alcemar. Obrigado, muito obrigado. O Maurício Pedro. Pedro. É que assim, ó, é o teu novo garotinho aqui do programa. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio do âncora. Claro, tu pode fazer o que tu quiser. Existe isso? Existe. Criei agora. Neste momento está criado o livre-arbítrio do âncora. Eu nem sabia que existia. Maiores escritores do Grupo RBS. É o homem das letras, o homem dos shops cremosos, o homem das mulheres. Davi de Coimbra. Davi de Coimbra. Davi de Coimbra. Além de ser o galo cinza e vingador deste programa, é um dos maiores escritores deste país. É, claro. 1,82m, né? Não, eu tô falando, pela qualidade. Agora, eu tô chocado aqui, porque eu entrei no estúdio e Potter tava sem camisa e não consegui ridículo, me recuperar. É ridículo. Está no Twitter do Pretinho Básico. Mas Pretinho underline básico. Mas pra quê? É o cabelo porque ele merece. Porque ele merece. Eu lhe digo por quê. Porque a nudez traz audiência. E esse garoto, ele vai atrás do Ibope. Se for fazer uma pesquisa de hora a hora no Patrola, tirou a camisa, minuto a minuto. Sobe o Ibope. Minuto a minuto no Patrola. Minuto a minuto. Toda nudez, será castigada, né, Neila? Toda nudez será castigada. Mas muito agora, Harry Potter é um sucesso. Obrigado, no mundo. Neila, é verdade. Maravilhoso. Sabe, Neila, que às vezes... eu tô feliz. Às vezes, Neila, tu dá uma escorregada assim, no parece que... muito Tatata Pimentel. É verdade. Bem Porto Alegre. Bem Porto Alegre. Querido Tatata Pimentel. Isso. São 6:08 deste fim de tarde de terça-feira. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Deixa eu falar meu nome, talvez a galera não me conheça. Meu nome é Alexandre Fetter. Todos te conhecem. E não, que isso, cara. Que isso. Todas te conhecem. Quem não te conhece, não. Que se mate agora. Que isso, Almir. Que isso, cara. Pega uma daga e fia no seu coração. Vamos juntos até as 19 horas aqui no Pretinho. Quem não conhece não sabe o que tá perdendo, né, Almir? Pô, que é isso. Verdade, eu fico até constrangido, cara. As cinzas do vulcão chileno estão novamente sobre o Rio Grande do Sul. Por diminuir a visibilidade, a fuligem originada pelo vulcão causou o cancelamento de dezenas de voos do aeroporto Salgado Filho na tarde de hoje. Eram 55 já. Caraca, mano. Ixi, a combinação das pequenas partículas das cinzas vulcânicas e a baixa umidade do ar tem provocado a redução da visibilidade. O litoral norte é a região mais atingida pelas cinzas. Parte das praias amanheceu com uma, entre aspas, estranha neblina no ar. Segundo o relato de moradores. Isso aí faz mal, né, cara? Faz todo mal. Todo mundo sabe que coisa de vulcão acaba criando cancro mole. Que cria? Cancro mole. O que seria um cancro mole, Almir? Melhor não perguntar. Com toda a sensibilidade, me diz o que é cancro mole. Melhor não dizer nada. Tá ótimo. Quando fica o nariz correndo. O nariz correndo? É. O nome disso é resfriado, coriza. Por que não atira cancro mole? Tira umas bombas no vulcão e acabam com ele. Que isso? É boa, que adianta botar aí... bomba no vulcão, cara? Né? Explode o vulcão. Isso, aí não vai dar. E aí a lava que tem lá dentro vai pra onde? Ela vai pra baixo da terra. Vai pra baixo da terra. E aí, Almir, uma boa ideia? É uma boa ideia. Olha aí. Almir bomba. Almir, que a gente pode fazer isso. O problema é que não existe bomba suficiente no mundo pra estourar um vulcão. Viu, Potter? Tá aí. Só a bomba atômica. Olha aí. Mas as pessoas têm medo. Eu nunca vi. desenvolveram um negócio. Eu nunca vi. E tem medo. Eu nunca vi. Desenvolveram a tecnologia da bomba atômica, que é um negócio que tá aí à disposição da humanidade. E não uso. Não uso. Não fala assim. Isso é coisa do governo. Não fala assim. Às vezes que usaram a bomba atômica na humanidade, até hoje nós temos terríveis lembranças. Eu não sei, não. Deixa assim. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, informou hoje que vai investigar as denúncias que envolvem o ministro do esporte, o senhor Orlando Silva, acusado pelo policial militar João Dias Ferreira de desviar dinheiro. Era só mais um Silva. Do programa Segundo Tempo, segundo reportagem publicada na edição desta semana da revista Veja. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Construção de elevado modifica trânsito a partir desta quarta-feira no centro de Florianópolis. A interdição de uma das pistas do acesso à Avenida Beira-Mar Norte tem provocado filas desde o início desta semana. Para amenizar o problema, um desvio pelo terminal rodoviário Rita Maria começa a ser utilizado amanhã. Meu Deus. O motorista que sai da ponte Pedro Ivo Campos e quer acessar a Avenida Beira-Mar Norte vai ter que utilizar a pista da direita, entrar na área de embarque e desembarque do terminal, fazer o retorno em seguida, dar três pulinhos pra cima, acender uma vela. E aí, velho? E voltar. Que confusão. Que dureza, irmão. Sabe que no domingo teve uma reportagem fantástica sobre carro e estacionamentos em grandes cidades, blá blá blá. E aí um senhor botou na ponta do lápis quanto que custa um carro por ano pra um brasileiro. Ah. Um carro em torno de 35 mil a 40 mil reais, tá? Em média o preço. Esse é o preço. Esse é o preço médio desse. Comprar um carro desses. Tá. 14 mil reais por ano. Gasolina, dele, né? Manutenção. Grandes cidades, tá? Claro. Grandes cidades. Gasolina, seguro. Manutenção, seguro IPVA. Dá mais de mil reais por ano. Estacionamentos, né, gerais. Lavagem. Né? Tudo isso, 14 mil reais. Mesmo. 14 mil reais dividido por 12 dá mil, mais de mil, mil e pouquinho. Mil e pouquinho por mês. O cara gastaria isso em táxi? Gastaria isso em táxi? Se tu rodar mais de 30 quilômetros, já não vale a pena. Eles já fizeram esse cálculo. Tá, mas tudo bem. Se tu mas roda até 30 quilômetros por dia. Sim, vale, mas tem mais de preço do carro, né? Mas o preço do carro é embutido. Não, acho que tá, né? Mas já acho que já tá no cálculo, tá o preço do carro. Não, não, já. Não é possível que o cara gaste 54 pau de táxi por ano não tendo carro daí. Não, né? Isso aí. O cara gasta, comprou o carro. Aí o cara pagou o carro. Né? Então esse dinheiro já morreu. Zero daí. Tá. 14 mil por ano. É isso que custa um carro numa cidade grande. Ah, vamos estimar uma corrida média de táxi 20 reais. Se tu botar o preço do carro, Maurício, aí reais. Nunca vale a pena o comprar. Não, um carro. Eu vou falar. Duas corridas por dia, 40 reais. Eu quero mandar um abraço pra todos os patrocinadores que vendem carro aqui, que movimentam a economia, que fazem esse programa, esse sucesso comercial que é, por causa de você que vende carro. Queremos mais que você venda carro. Mas na ponta do lápis. Não vale a pena ter carro. Mas não é vale o sonho de consumo, é o maior sonho de consumo de todo brasileiro. Mas é por isso que ele é comprado e amado no Brasil, porque ele é um sonho de consumo. O problema do carro no Brasil não é ter e comprar, tem que vender, tem que comprar, tem que fabricar. É o uso do carro. Tem que ter um uso mais racional. Tu não pode usar o carro. Não, tu não pode usar. Quando teu carro desvalorizou em um ano. Tu não pode usar o carro 7 dias por semana o tempo todo. Isso que tem que ser discutido. Eu tenho um amigo que o carro dele desvalorizou 10 mil reais em um ano. Um amigo. 10 mil reais em um ano, tu perdeu de desvalorização, mesmo carro, fora o dinheiro todo que tu gastou. Mas isso não é importante, a informação não é importante. Só vai ser importante a informação a partir do momento que nós soubermos o preço do carro. É isso aí. É, 50 mil. 50 mil desvalorizou 10? Tá, 50 mas mil, o cara comprou o carro. Mas é isso aí, velho. Tu tira o carro da revenda, ele já vale 20% a menos. Mas então, esses 10 mil a menos tem que ser colocado nessa conta aí de 14 mil reais por ano pra manutenção. Eu fiz uma conta rápida aqui, gastando 40 reais, 200 reais de táxi por semana, 40 reais de táxi por dia. Dá 800 reais por mês. Dá 9 mil e pouco, dá quase 10 mil reais por ano. É. Por ano. É. E já compensa. O táxi, a vantagem do táxi, obviamente, o cara tendo um carro na garagem, o cara tem a liberdade completa. A autonomia, mas o táxi também te dá autonomia. Né? De alguma forma, se eu quiser ir pra praia, eu vou ter que alugar um carro, por exemplo, bom, né? É. Mas vamos lá, vamos fechar isso aí. O cara não vai se incomodar com o estacionamento, não vai se incomodar vai com o seguro, tudo mais, ou seja... Mas aí tu perde um pouco da tua liberdade, da tua autonomia, de tipo, ó, agora eu vou embora. Pô, e aí não é sempre, que tu, de vez em quando tu vai ter que esperar um táxi. É, não, mas é agora com a lei seca cada vez. Com a lei seca cada vez pegando mais, né, cara? É complicado. Na noite. Quando chove, por exemplo, já complica pra tu pegar um táxi. Tu pede um táxi na tua casa, por exemplo. Vocês não têm motorista? E aí? Vocês não têm motorista? Não, né, guri? Isso aí, poucas pessoas, poucos privilegiados como tu. Não tem uma pessoa pra dirigir o carro? Não, não tem. Lamentável, né? Estão cogitando como é que pode o Brasil, né? Lá no Rio de Janeiro. Pode viver no Brasil. Cumprimento o Potter ali. Vocês citaram um estagiário meu aí no programa da Uma, né? Quem? Wiki. Estagiário, é? Que beleza, hein? No Rio de Janeiro tem um Twitter que o cara aparece pra tudo que é lugar, o cara que fala onde estão as blitz, né? Sim. E eu vi isso ontem, não sei o que ser. Vi também. E aí o cara falou abertamente, não, isso aqui não são blitz pra salvar a vida, são blitz arrecadatórias. Eles cobram tudo, eles não querem saber se tá bêbado ou vai matar alguém. Eles vão lá olhar o teu... Pneu careca. Extintor, pneu careca, não sei o que, tudo mais. Estão fazendo a blitz, os caras aproveitam pra fazer isso aí. O cara fala assim, e outra coisa, pedem pra andar de metrô no Rio. Depois da meia-noite não tem metrô. Como é que eu vou pra noite e voltar depois de metrô se não tem metrô em Nova York? Tem metrô toda hora. É. Eu morei em Nova York 22 dias. Uhum. eu ia pra noite de azuria com mini saia no metrô, cara. Os metrô tudo passando, indo pra lá e pra cá, todo mundo arrumado. Sabe, o mundo andando, a civilização, sabe? Como o programa vai andar agora também? Especialistas comprovam que fofocar faz bem. Cara. Pesquisa aponta, Alcemar, que pessoas ficam mais felizes ao falar das outras. O Arthur é gay. E aí eu me lembro de uma frase, que pessoas inteligentes falam de ideias e pessoas medíocres falam de pessoas. Eu li isso em algum lugar. A fofoca também aproxima uns dos outros. As pessoas que falam de pessoas são um saco, né? Ampliando a sensação de suporte social. É muito bom falar dos outros. Não é legal. Cara. Nós aqui fora do ar do Pretinho, a gente só fala dos outros. Não, e dentro a gente fala das outras. É. Tem essa diferença. Mas daí é algo mais elevado, né, cara? As mais elevado. Digamos assim, nós estamos demonstrando a nossa admiração pelo gênero. Claro. O Chico Buarque falava que tinha lá um bar lá no Rio de Janeiro que eles ficavam todos reunidos, a Bossa Nova, o Tom Jobim, João Gilberto, e às vezes fechavam e deixavam só a Nata lá conversando. E aí ficava o galera de fora, o que será que eles estão falando? Filosofia. Sim, como eu queria estar lá. Música, né? Vila Lobos, e os caras falando de mulher lá, lá dentro falando de... Tem um documentário espetacular do Vinícius de Moraes, chamado Vinícius. É espetacular. Que o cara vai achar que vai ser isso aí também, né? Aquela poetinha, parte, né? Daquela atriz lá. O cara acha, chato, não, a vida dele é isso aí. Cara, ele queria se divertir. É isso aí. Palavrão, ele é poeta, na hora que ele tinha que ser poeta, entendeu? É isso aí. A poesia é no outro sentido. Isso aí. Olha, eu quero mandar um grande abraço pra quem baixou, nós temos aí 2 semanas, ou quase 3 semanas, de aplicativo novo da Atlântida pro iPhone, né? Baita aplicativo. Baita aplicativo, tá sendo considerado como um dos melhores aplicativos de rádio do mundo. Pela Wired. E é mesmo. Pela Wired. Sim, sim. Pela Wired, aquela revista Wired. Wired. Ela disse que é um dos melhores aplicativos da face da humanidade. E você sabe quantos aplicativos, quantas vezes já foi baixado o aplicativo de 3 semanas pra cá? Quantas? 300 mil. 1.500. 13.490 iPhones possuem o nosso aplicativo. E o antigo? E pro Android não vai ter lá? Tem pra Android. Não, o novo vai rolar. Ah, não, seguida, o novo, né? Ainda não. Em seguida vem o novo pra Android também. Mas, pô, muito obrigado a você que se dispôs aí a baixar. E é de graça, né? A baixar o nosso aplicativo pro seu iPhone. Que é um dos melhores aplicativos da face da humanidade. E você sabe quantos aplicativos, quantas vezes? Isso é a gente ouvindo. Eu ouvindo a rádio pelo aplicativo, isso, com 30 segundos de delay. 1.490 iPhones possuem o nosso aplicativo. Legal que a gente pode corrigir as coisas aqui, se a gente quiser. Dá pra corrigir, é verdade. Tá bem, cara, obrigado aí pela atenção nos flatos, aliás, nos destaques comentários do Clique RBS. E agora sua atenção também nos flatos do dia! Fatos do dia do Pretinho Básico, galera, com o glorioso, inesperado, inestimável KG, grande fera. Tô esperando o galo. Nossa senhora! Terça-feira boa, vai ter churrasco. Terça-feira gorda. Mandar um abraço pro Pedro Escobar e pra Julinha Pellegrini. Mandar um abraço aí pra essa galera. 10h32, Patrícia Pilar vai à pré-estreia de filme sobre Raul Seixas. Maravilhoso. O filme tá ótimo, viu, gente? Super bem dirigido. Posso dar uma dica de som? Cara, isso é um comentário gay sempre, cara. O cantor e compositor gaúcho Felipe Cato abre o caminho no cenário nacional com o CD Fôlego. Maravilhoso. Dando voz ao coração. Depois da dica do Neila, seguindo os flatos do Dias. 12h56, Cristiano Oliveira vai aniversário de Fafi Siqueira. Mas e agora? Já emagreceu? Quem é? Foda, fuck. O Fafi, maravilhosa. Ela já emagreceu ou não emagreceu? Quero saber de Mas quem. É o Fafi ou a Fafi? A Fafi. Acho que é a Fafi. A Fafi. O que importa é Cristiano Oliveira, não o Fafi. Não, emagreceu Fafi, já, né? Amiga de Naná e prima de Nani. Fafi. Tá, Fafi. Como é que é o... Cadê? Fafi Siqueira. Com Y. Fafi Siqueira. Fafi. É Fafai. É Fafai. Ah, é uma mulher que não sabe quem é. É a Fafi Y. Ih, cara, não, não, atriz, não. Compositora e professora. Ih. Não dá. Toca, toca. 14h11, Natalie Portman passeia com o filho pelas ruas de L.A. Aí, guri, não cruzou com ela por lá, guri? Não tenho. Tá sempre em L.A. lá, né? Não tô mais, Los Angeles já era, né? Já era. O que é agora? Quebrou, a economia quebrou, Califórnia quebrou. O que é agora? A Califórnia vai se separar. Agora é Hong Kong. Hong Kong? Bangkok também. Pode crer. 16h23, Fernanda Souza e Thiaguinho vão à churrascaria. Opa! Que horas, Cajano? 16h23. Eu nunca vi duas mulheres sozinhas numa churrascaria. E nem dois homens sozinhos num sushi bar. Putz, cara, é bar. Eu já vi no sushi bar. No sushi bar eu também já vi. Mas eram homens ortodoxos? Eu já fui. Ortodoxos. Um deles era eu, inclusive. Eu já levei o Calheiros. Então não é homem ortodoxo. Já foi com Calheiros, já. O Calheiros. Não, eu já vi sushi, eu já vi. Agora, eu nunca vi mulher em churrascaria. Não, mulher só. Duas mulheres na churrascaria. Eu já. Nem a pau. Eu vi a Gadu e a Zélia Duncan. Tava na churrascaria. Não conta. Não conta. A Betânia. Mulher não gosta de carne direito, cara. Mulher não come carne direito. Não come. Não gosta. E agora, questão de 14 minutos. Ah, 14! 14 era 18 horas e 7 minutos! Aí, brincadeira, bicho, olha a Marina Rui Barboa. Hã? Marina Rui Barboa. Barbosa. Barbosa. Barboa. Tá escrito Barboa aqui, ó. Manda o rock Barboa. Curte pôr do sol com Kleber Toledo. Bah, agora eu boiei total. Quem é a grande fera? Essa Rui Barbosa é uma ruivinha. Né? Ruiva Barbosa. Legos. Se é ruiva, é legal. É bem legal. E o Kleber Moledo aí, quem é o Moledo? Não sei. Moledo é um baita zagueiro do Colorado. É. Kleber Moledo. Não sei quem é. Não? Aliás, é informação. Informação. Desde que o Moledo assumiu a zaga do Colorado, o Inter não perdeu mais. Informação. E o Leandro Damião me mandou uma mensagem. Eu vi, tu botou no Instagram logo, ti de volta, mano. É, ele escreveu ti, mas o corretor do iPhone isso escreveu aí. Ti. Daqui a pouco o Leandro Damião tá de volta. É contra o Fluminense. Show de bola. Manda aí, acabou, Girina? Acabou, graças. Tá bem, manda aí então, Marcos. Chutem quanto vai custar a Copa do Mundo de 2014, esse grande evento. Ao todo? Alegria, ao todo. Eu aposto que não vai ter Copa no Brasil. Tá, mas quanto vai custar pro Brasil? Mesmo gostaria. Mesmo que não tenha a Copa, vai custar. 50, já tá tendo um custo. 50 bilhões de reais. Superfaturado ou... Menos. No momento, menos. Quanto? 5 bilhões. Quando o Lula assinou lá o... Tá, fechou a Copa. Fechou, beleza. Vamos fazer. Pá. 23 bilhões quase de reais. Hoje, a Copa do Mundo custaria, ou tá previsto... custo da Copa de 27 bilhões. Sabe o que eu faria? De reais. Eu faria o seguinte, desculpa te interromper. Estamos já te interrompendo. No mês 10. Eu não quero te interromper, mas eu já te interrompi. Meses, eu vou te dizer o seguinte, não querendo ser chato. De 23 para 27 bilhões. Eu pegava essa grana toda, mandava a Copa embora e resolvia a questão da saúde, da educação e do saneamento básico no país. As pessoas não têm hospital. Dos bordel, cara. Né? Dos bordel. As pessoas não têm transporte. Agora falei. Cara. Agora falei. Isso é uma estimativa do governo. Né? E tem uma ONG que trabalha para a indústria brasileira. Segue aí notícia, Pianchi. Segue, né? Esses 27 bilhões estão a anos-luz de uma estimativa feita pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, a ABDIB, que eu nunca tinha ouvido falar, mas é uma associação que acha que os cálculos estão errados. Eles calcularam em 112 bilhões o custo com a Copa do Mundo de 2014. E tem uma informação que me deixou... É óbvio que o governo não ia dar real, né? Cara, me deixou estarrecido. Todos os integrantes da FIFA, eles têm isenção de impostos até, que isso, até 2015 louco. No Brasil. Ou seja, os caras vêm aqui... Pode usar qualquer serviço, ele tem isenção de impostos. O cara se hospeda, o cara come, ele usa transporte, ele usa a comunicação. E pega as nossas mulheres! E não dúzia. Paga, e não paga imposto. É, mas são uns mil. Mas isso aí que nem orçamento, quando tu vai orçar com o Alcemar, por exemplo, uma obra, sempre ele pede um valor embaixo e sempre, vai subir. Sempre sai mais. Bora. Sai o dobro, pelo menos, né, Alcemar? Não é isso? O problema vai ser o cimento ou o australiano? Australiano. Cimento australiano vai quebrar o Brasil. E a viga, viga. Ah, viga 12 recalcados vai quebrar também. Mas o quê? Tem um detalhe também aí nessa. Nessa conta aí, o Brasil ganha muito dinheiro com uma Copa do Mundo também, né? Ai, Potter, pessoas ganham dinheiro. O país não ganha dinheiro. Ah, mas eu não sei o que tem dando essa conta. Mas, Maurício, um país ele é formado por pessoas. Que dinheiro tu vai ganhar? Que dinheiro eu trabalho numa empresa de comunicação. Acho tá ok, as pessoas vão ganhar dinheiro e vão pagar imposto em cima desse dinheiro que ganhou. Tá ok, beleza, não, o país cresceu. Não, agora, teoricamente, tempo, vai ficar ainda as coisas. Enfim. Não, o metrô de Porto Alegre. Isso. O metrô de Porto Alegre vai ficar pronto em 2017. Eu concordo contigo, mas a única coisa que eu não gosto é de uma opinião como se fosse... Tudo uma grandiosa merda. Tu vira um refém da FIFA, mas cara. Mas é quase tudo, né? É um evento da FIFA que não importa nada pro país. É. Olha, tu foi na Copa da África, não foi? Foi. Quando tu tava lá durante a Copa da África, não era sensacional a África? Tinha a África. Aí tu ficou na Copa alguns dias depois, tu ficou na África alguns dias depois que a Copa terminou, né? Até a África internet... não voltou a ser a África? Mas a gente via a África verdadeira também ali. Mas a gente ia num país de terceiro mundo, mas agora a África ganhou muita coisa, a África cresceu com a Copa do Mundo. Todas as cidades que receberam, não só a parte de futebol, de estádios, que não sei se eles vão aproveitar bem. Agora de estrada, assim, os aeroportos nem se fala, né, Davi? Os aeroportos são espetaculares. O Brasil que vai aproveitar bem, o estádio lá do Amazônia, lá. Não vai ter, né? Foi jogado pelo Fast Club. Soccer aí é que tá. O Brasil hoje tá com um prognóstico de ser pior que a África. Lá na África fizeram avenidas ligando Cape Town a Porto Elizabeth, a Johannesburgo. Estradas espetaculares. Não vai ter nem BR-101 duplicada, na Copa do Mundo. Não, e pior, Porto Alegre se sediar partidas. De Floripa não vai estar pronto na Copa do Mundo. Porto Alegre se sediar partidas da Copa do Mundo em 2014, seja no Beira-Rio ou seja onde for, nós estaremos no meio da obra do metrô sediando uma Copa do Mundo. Imagina o caos. A cidade vai estar de cabeça pra cima, pra baixo. Bom, mas olha só, tem que construir o metrô fora da Copa do Mundo, né? A gente tem que ficar feliz com começar a mas a Copa, eu não sei esse cálculo aí desses bilhões todos aí, porque tem muita coisa que vai ficar, essa duplicação de ruas, essas coisas todas, aeroporto, são coisas então que teriam que ser feitas, certo? E quanto assim de chegar e pegar o dinheiro, vamos pegar daqui e botar ali, é que não é assim que funciona na prática, né? Acaba não sendo assim. A gente vê, por exemplo, essas denúncias que tem aí agora contra o ministro dos esportes, se forem verdadeiras, né? O que aconteceu? O Ministério dos Esportes deu para ONGs que, quer dizer, teria dado, né? Recebeu uma comissão, papá, e que o troço foi mal aplicado. Quer dizer, eu não sei, eu não digo que esse dinheiro não poderia ser mais melhor aplicado, entendeu? Claro que poderia. Agora não quer dizer que esse dinheiro sairia também, sabe? Não quer dizer que fosse usado esse dinheiro. O setor mais roubado brasileiro, mais corrupto, é a saúde, né? É quase 70% da corrupção em cima da saúde. Por isso que a saúde brasileira é um caos e ela arrecada muito. Saiu no Globo do Rio de Janeiro. Sei lá, de cada 10 reais roubados, 7 é da saúde. Tem que fazer saúde. Copa na Alemanha, né? É isso aí, primeiro mundo. É o país que já estão prontos. Agora vai sair. Estados Unidos. Não vai sair, cara. Não vai sair. Não vai sair Copa no Brasil. Não vai sair. Vai sim, cara. Vai sair. Chegou uns estádios, os caras têm que entrar, cantar o hino e jogar bola. Chegou uma pergunta aqui pra mim. Qual é a pergunta, Marcos? Os judeus estão comemorando 5.772. O ano de. Ué, porque eles não contam Cristo, né? Cristo não é o Messias dos judeus. E aí não tem CDC, né, pra eles. 5.772 anos. Queria perguntar aí à comunidade judaica se o Corinthians já foi campeão da Libertadores. até lá. É, nesses 5 mil anos deles. Pergunta o Gregório Drambovski. Gregório. Ah, o melhor de tudo, cara, foi o Anderson Silva lá quando lutou no UFC do Rio e proferiu a seguinte frase com o calção do Corinthians: senhores, nunca serão! Nunca serão! E aí todo mundo usa isso como o Corinthians nunca vai ser campeão da Libertadores. Mas vai ser, um dia vai ser, né? Vai ser. Quando conseguir comprar os hábitos da Comebol. Vai ser, é verdade. Falta pouco. O que é que tem aí, Davizinho? Me ajuda, Davi. Então, o Rômulo. Tu tá usando o fone, Davi? Tá. Ah, tá. Isso aqui é muito ruim. Vou trocar, vou dar pro escritor aqui um melhor. Isso, tá bem. Tá. Não, então é muito gentil. Deixa tá trocando camisinha. Pronto, vai. Estamos trocando. É, mas é só. Vou pegar a camisinha do cara. O nome disso é windscreen. Em português é camisinha. É. Não, em português é telinha de vento pro microfone. Olha só, diz o cara, melhorou, o Rômulo Sabino. Olha só, tem uma colega, mas uma colega muito, mas muito, mas muito. Eu disse isso, muito gostosa mesmo. Ela só não tem muito peito, diz ele. Mas é muito gostosa. Eu quero dizer pro só Rômulo, não é muito petulante. Eu quero dizer, eu não me importo. Tendo dois, que tá bom. Tenha dois, tá ótimo. É. Ela vive dizendo que quer casar comigo. Não sei se fala sério ou de brincadeira. O fato é que ela vive dizendo que quer casar comigo. Mas tem um problema. Eu já tenho namorada. Já pensei várias vezes em largar tudo de mão para ficar com ela. Mas ela tá te ameaçando, ela disse que quer casar contigo, cara. Pois é, esse cara não percebeu qual é que é, né? Isso é uma ameaça, uma maldição. Mesmo falando que quer casar comigo, ela vive dizendo que vai pegar o fulano, o cicrano, o beltrano, o tetrano e o pentrano, etc. Essa mulher é louca. Não, não é, cara. Você é que esse tipo de mulher é muito gostosa. É, como não, tá dizendo, não se casa. O que ela faz? Como ela vê o amigo dela casado, ela fica claro, como se diz, tenteando o amigo, entendeu? Ela fica toreando o cara. Ela quer ver até onde ele pode chegar. Se ele se separar, ela vai chutar. Ela não quer saber dele. É isso aí, Davi. Porque ela tem corjas de homem atrasado. Claro, então tem um ali que tá casado, de repente ela até tem uma pequena rivalidade com a namorada do nosso amigo Rômulo. E o que acontece? Ela fica ali, ó, jogando a isca. Pra provar até que ela é melhor que a namorada. Pra ver que ela é gostosa. E as mulheres, as mulheres dos caras, elas não entendem isso. Às vezes os caras fraquejam, né, com umas mulheres gostosas assim. Ó, o mestre. E tudo que elas querem é ganhar da tua namorada. E o cara fraqueja. É, fraqueja. Boa, Potter, continua fiel. Quer dizer, não fraquejem. Não. Boa, Davi. Fraquejem. Não fraquejem. Não, Davi, não vai, fraqueje. Vai logo direto. Não fraqueje. Mulheres gostosas, não cheguem na gente. Cheguem sim! Por favor! Por favor, cheguem! Os caras se atiram, não adianta. Eu acho bárbaro essa atitude do Potter. Obrigado, Marcos. É bonito, né? Bonito. Obrigado. É uma atitude a favor da monogamia, afinal de contas, né? Que todos nós defendemos. Claro. Obviamente. Isso, né? Não, mais nós do que defendemos, não. Praticamos. Praticamos. Praticamos, mas não defendemos. Diz o cara aqui, tudo bem que ela seja solteira e que deve sentir vontade de ficar com outros caras e que fique com os outros caras, mas ficar falando pra todo mundo que vai pegar A ou B, aí é de que essa mulher é uma mulher espetacular, né, cara? Tapa na manda cara fotos de vagabunda, manda fotos aí. Foi o que ele disse. É uma vagabunda. É uma vagabunda. Essa Deus é a vagabunda. Ei, calma. Como deve ser você calma agora com os termos, que tá no carro? Termos. Aí olha o que o cara diz assim: ó, não sei o que faço. Estou ficando louco. Toda vez que eu sinto seu perfume, me dá vontade de agarrá-la ali mesmo. Toda vez que ela vem falar comigo, eu fico olhando aquela boquinha dela e fico imaginando beijando aqueles lábios. Nem dou bola porque ela está falando e sim prestando atenção naqueles ricos lábios se mexendo. Ah, esse maluco tá não sei o que faço, não quero ter minha namorada, mas eu não sei o que fazer. Enfeitiçou. Só uma pegada. Um beijo na escada. Não, o pior é que ela não vai dar. Não vai dar trela pra não, esse cara. Porque ela já diz. O que é? Peraí, que o Alcimar tem que falar alguma coisa. Era outra batadinha, né? Hã? Uma batadinha só. O quê? A batatinha. Batatinha? Batatinha. Tá, obrigado, Alcimar. Obrigado, Alcimar. Continua, Davi. Não, é isso aí. Ela só tá titoreando. Ainda mais porque ela fala que é casaco, cara. Bom, deixa assim. Não, isso é babado que ele tem que fazer. Ele tem que falar pra namorada dele que a gostosa do trabalho tá dando em cima dela. Sabe o que acontece nessa situação? Não, eu vou te dizer. É que o pobre coitado do homem não tem saída. O homem não tem saída. Porque se ele fala pra mulher, pra namorada, que a gostosa do trabalho tá dando em cima dele, a mulher vai ficar louca com ele. Igual. O cara se livra da mulher. Não se livra. A mulher é ilusão tu achar que tu te livra da mulher. Isso é uma coisa que as mulheres têm que decidir. Tu é só uma mercadoria que duas mulheres querem. Tá? Elas que decidam quem vai levar. Ah, cara, eu tô cansado de ser um homem objeto. Isso, cara. Eu também, eu quero ser amado. Ainda bem que eu sou casado com uma mulher que me ama. Ah, tô me sentindo a Helena Ramos agora. Em geral, traição não é motivo pra separação. O que é, Potter? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Confecções Umbu! Umbu algodão, Umbu lycra e Umbu cetim! Quem manda pra gente é o facebook.com/muitotédio. Muito tédio. Minha noite vai ser em 3D. Opa! Deitar, dormir e descansar. Ah, que bonitinho. A princípio é o que uma noite tem que oferecer, né? Um casado, né? Deitar, descansar, dormir. E dar. Hã? 4D daí. 4D. Mais um D, que é o D de dedo. 25 minutos pra 7! É clá clá, é clá clá, é clá clá. Apartamento térreo, dois dormitórios desocupados, sala, cozinha, banheiro recém-reformado, área de serviço com pátio privativo, grande, fechado, com laje e tanque. Mas que laje? Mais churrasqueira simples, condomínio com salão de festas, com churrasqueira, geladeira, fogão e bar, dois playgrounds, área de lazer, estacionamento, estacionamento para motos, zeladoria, faxineira, dois seguranças, 12 horas, dois seguranças que ficam lá 12 horas, guaritas, arborizado, amplo, lindo. Financia, é totalmente quitado e sem débitos. Aceito terreno no Porto Verde de Alvorada ou veículo a combinar. Valor 120 mil. Fica na Capivari 577, o apartamento 101 no bairro Cristal. Mais informações em apcristal.blogspot.com. Pô, que moral, hein? O cara fez um blog pro apartamento, hein, cara? Meu. Que beleza. Esse vai vender. apcristal.blogspot.com. Vendo égua! Égua! Vendo égua no município égua. De Cidreira. A égua tem pelagem colorado pinhão. Mas creio. Com franjinha copada. Agora tu vai, cabelinho nos olhos. Lembra. Crina e cola sedosas. A égua é mansa e boa de lida. Ela tem 9 anos de idade. Tratar pelo égua. E-mail. Tratar pelo e-mail. Eu tava pensando no e-mail ideal pra égua. Manda égua. Mas é eduardo-2504 @hotmail.com. Eduardo-tracinho não é underline, é hífen. Tracinho-2504 @hotmail.com. Tinha que ser 2504. Ah, tá bom. @hotmail.com. Tinha que ser .com. Boa, mano. Muito bem. Aí, Almir, quer comprar uma égua? Oh, mudamos aqui nossa aquela coisa do salgadinho. Aquela nossa empresa de salgadinho. Mudamos pra Rua dos Ratos ali agora. Tá aqui. Mudamos ali pra Rua dos Ratos. Abraço pra Rua dos Ratos. Meu Deus. Qual é o produtinho agora, Almir? Estamos vendendo a minha coleção de pedras. Pedras? Oh! Pedras preciosas? Pedras preciosas. Que legal. Polônio, urânio, tório. E por aí vai, gente. Pedras César, que tem? Brilham no escuro. Olha, demais, Almir. Mais lindo. Tô precisando da grana. Isso é chique. Pra que tá precisando? Pra tratar um dos meus 27 cânceres. Que isso, Almir? Dou um desconto pra quem retirar pessoalmente aqui em Chernobyl. O e-mail é cachorrode12patas almircretinchernobylenergynuclear.ucrânia www.almircretinmaria.com.br. Ótimo, Almir. Obrigado, querido. Tá bom, querido? Sensacional. 10 de fevereiro, tamo lá na festa. 10 de fevereiro, tamo lá. Leva umas pedrinhas. Aniversário dele, pô. Ah, é? 10 de fevereiro. Sim. O Almir vai fazer uma festa surpresa de novo pra mim. Feriado vai ser nacional. Demais. Feriado nacional. Vamos lá, vai ser lá. Sensacional. Do Mag. Show do intervalo. Caliga. Voltamos em seguida. Caliga confirmou. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil com o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. 15 minutos para 7, Harry Potter. É, amigo. É Copa do Mundo. Dá licença pro doutor Alceu aí. Eu quero saber o seguinte. Alguém gosta da minha unha? Porque a pergunta não, não sei, unha, porque o Caetano, por exemplo, gosta da minha unha. Cada vez que ele vem aqui, ele elogia minha unha. Não, é que a gente tava falando pra quem não entendeu, a gente tava falando aqui de unhas de mulher. E eu tava falando que a minha mulher pinta as unhas, ela tem pintado as unhas ultimamente, cada unha de uma cor. De uma cor, é. Que é moda, é tendência e tal. E aí, eu particularmente acho muito legal. Eu também. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola nas costas. Vai daí, doutor Alceu. Teve rodada da Liga dos Campeões, doutor Peter. Eita, é a Libertadores deles, né, doutor Peter? Vai deverenda. O Manchester City ganhou de 2-1 do Vila Real. O Dinamo Zagreb fez 1-0, perdeu pro Ajax, 1-0. 0-1. Pra tu ver, Ajax, não é mais o Dinamo. Agora eu quero ver, vai. O Otelon Galate empatou 0-0 com o Lyon. Que país que é o Otelon Galate? Não. O Lyon jogou contra o Real Madrid. Escrito Lyon. O Lyon jogou com o Real Madrid, são meu querido. São dois Lyon. Ah, tem dois lá, tem dois leões nessa. O Basel perdeu de 2-0 do Benfica. É a Hertz. Benfica. O Real Madrid fez 4 no outro Lyon. É a Hertz. Lyon. O Napoli empatou em 1 com o Bayern Munique. Hertz. E a Lille perdeu do Inter de Milão 1 a... Lille é feminino. Não, o Lille. A Lille perdeu de 0-1 pra Inter de Milão. Eu só não entendi, o Dinamo de Zagreb ganhou ou perdeu? Perdeu pra Ajax. Perdeu. O Ajax tava preocupado com o Dinamo de Zagreb. O Telu Galáctico. Mas ainda se fosse o de Kiev, pô. É que é o grupo do Real Madrid, só pra... O KG, quando soube que o Dinamo de Zagreb perdeu, ele fez... Ah, Otelu Galate. Dá pra confiar nesse Dinamo de Zagreb? Não, ganhou o Dinamo de Zagreb, ganhou. Perdeu pra Jax. Perdeu pra Jax, time bom. O que mais, doutor Alceu? O Avaí, doutor Peter. O que tem o Avaí, doutor Alceu? Tem que fazer 18 pontos dos 24. De quantos? De 24? Dá, pra não perder. Dá. O Avaí dá, tá tranquilo. Mas eu aproveito. Tem que fazer 50 pontos dos 24 próximos. 18 pontos dos 24. Se fizer, tá na Série A. Mas não tá fácil a vida pro Avaí. Tá mais fácil que aquela recuperação do Fluminense. É verdade. Que precisava de 29 pontos em 12. E daqui a pouco o Criciúma vai jogar com o Paraná. E agora sim. Olê, olê, olê, olê. Tigre, tigre. O Otelu Galate é da Romênia. Ah, olha aí. É demais. Sensacional. E o Grêmio comprou o zagueiro da Chapecoense, doutor Peter. Como é o nome dele, doutor Alceu? Douglas Groli. Douglas do Grêmio? Douglas Groli. Agora ele é do Grêmio. Já tava interessado. Groli. Exatamente, era isso, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação. Lá em Tramandaí conheci uma menina que o nome dela é Chesia. Como o nome dela? Chesia. Em homenagem ao time da Inglaterra. Chelsea. Era pra ser Chelsea. Segundo o Mano Chelsea. Menezes, é Chelsea, né? Chelsea. Que acabou virando o que tem naquele sofá, né? No sofá tem um Chelsea. Sofá com Chelsea, né? Que aí é Chesia. Exatamente. Chesia Long. Ela de time em inglês virou um negócio de sofá. Deixa eu ler o e-mail aqui do nosso ouvinte chamado Ederson. O título do e-mail do Ederson, o assunto do e-mail do Ederson me comoveu. E aí, nesses momentos, a gente tem a noção da dimensão do que a gente faz aqui. Olha o que o cara escreve no título. Fetter, tua voz pode ajudar Rio Grande que pede socorro. Ontem foi um dos piores dias da minha vida, escreve aqui o Ederson. Minha esposa, grávida de 9 semanas, teve um sangramento. Algo que nos assustou bastante, pois há pouco tempo atrás ela veio a sofrer um aborto espontâneo. Então corremos para o serviço de pronto atendimento. Destaque para o pronto atendimento do Hospital Universitário de Rio Grande às 11h26 da manhã. Fomos atendidos 2 horas depois. Imaginem o que foi suportar este tempo, sabendo que talvez seu filho tão esperado estivesse morto. Cerca de 15 minutos após minha esposa entrar no consultório médico, recebi a notícia da boca de minha própria esposa que o HU, Hospital Universitário, não tem aparelho de ultrassom. Que isso? E que a médica de plantão não sabia nada do estado do bebê, porque não tem um aparelho de ultrassom. Aparelho que até o mais humilde dos médicos obstetras tem em seu consultório. Tivemos que correr toda a cidade para procurar algum local que realizasse o tal exame de urgência. Graças a Deus conseguimos realizar o exame em uma clínica particular e meu filho está bem. Felizmente foi só um susto. Escrevo este e-mail a vocês, pretinhos, que têm os ouvidos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina voltados para vocês durante 2 horas por dia, para dar o seguinte recado. Rio Grande, que grita de cima de seu salto alto, que é polo naval, está ridicularmente despreparada em todos os sentidos para suportar tal posto, principalmente quando se trata de saúde pública. Muito bem, cara. Sabe que eu recebi uma mensagem de texto hoje? Aí ele pede rapidamente aqui, ó. Pensem bem antes de votar no ano que vem, pois eu não vou esquecer o que passei ontem. Bah. Obrigado a todos vocês, parabéns pelo programa. Almir para presidente. Sabe quanto? Acredito que terá propostas melhores do que qualquer candidato. Eu já fiz até o meu single de presidente. Jingle. Uma amiga minha, tá? Desculpa, amor, isso completa. O Brasil vai gastar 27 bilhões de reais na Copa, né? Sick, né? É. Sabe quanto custa um aparelho de ultrassom? Tem por R$ 1.900. Olha isso. R$ 1.400. Só isso. Dá pra comprar ultrassom pra tudo que é hospital do país. Tem que isentar de impostos o presidente da FIFA. Isso aí. Quer falar, Potter? Tem uma amiga que tem um filhinho pequeno e foi até o hospital da Ubra e não recebeu atendimento. Deram um remédio e mandaram a criança pra casa. Ela foi até outro hospital particular e a criança corria risco de vida. Meu Deus. Se você puder me abrir os caminhos ou me dar um telefone de alguém que possa fazer alguma coisa, blá blá blá blá blá. É um pedinte. Que ruim, né? Que coisa, pessoal. É, amigo. Rio Grande é uma cidade muito legal, cara. O sul do Rio Grande do Sul é muito bacana. Pelotas e Rio Grande são cidades que têm uma tradição muito grande, são cidades que têm prédios, casas, assim, aquela parte da onde era o porto de Rio Grande, tem casas ali que deveriam ser tombadas e que estão caindo os pedaços, toda aquela região da zona portuária de Rio Grande ali, tem casas abandonadas que tem uma arquitetura riquíssima, cara. É uma pena. Tu sabe que agora me ocorreu o seguinte, desculpa, não tem nada a ver com isso, mas tá dentro do bojo do assunto aqui. Quantas pessoas o Brasil estima receber durante a realização da Copa do Mundo? 300 mil turistas. Imagina, cara. Só Porto Alegre, né? Não. É. O país. O país. Floripa no verão recebe 600 mil turistas. Com certeza, 2, 3 milhões. Então é Porto Alegre, por exemplo. Então tu imagina que nós vamos ter aí mais 2 milhões, 3 milhões, um contingente de 3 milhões de pessoas no Brasil inteiro durante a realização da Copa durante um mês, tá? Por aí. Além de todos os outros 190 milhões de brasileiros que nós já somos. Caramba. Não vai ter hospital para atender possíveis casos de saúde com estes estrangeiros, entendeu? Mas o estrangeiro... O que vai acontecer com isso? Porque quando tu vai pro exterior, tu viaja pro exterior, tu tá tranquilo. Porque se der algum problema contigo, qualquer hospital público de qualquer lugar da Europa, Estados Unidos, tu vai ser atendido lá. Entendeu? E aqui, como é que esses caras vão ser atendidos aqui? Mas os caras vêm com um plano de saúde pronto. Eles não vão ter problema. O problema é quem precisa. Tô falando daqui. Turista. Não, turista. Mas o turista vem com um plano de saúde pronto. O turista ele faz aqueles planos com o cara vai viajar assim. Claro. Cara faz uns mas que planos, tipo de plano? Cara, uns que cobram até 50 mil dólares. Isso aí, tu vai no melhor hotel, no melhor hospital do Brasil. O problema é ser atendido. O problema é esse rapaz aí de Rio Grande que precisou de um hospital e não teve. Precisou de um aparelho de ultrassom e não teve. Aproveitando os momentos, se por acaso, Deus o livre, né? Uma sueca adoecer em Porto Alegre, a gente vai cuidar delas muito bem cuidadas. No hospital ali no Menino Deus, né? Legal que já tem enfermeira ali, né? Gonçalves Dias. A enfermeira é Bárbara. Bárbara enfermeira. A enfermeira vai ser demitida. Ai, ai. E começa a chorar o bebê. Bebê começa a chorar. E aí a mulher chata: Fernando, me ajuda a fazer aqui o bebê parar de chorar. Ele é tão meu filho quanto o teu. Ou melhor, é tão teu filho quanto o meu. E o Fernando vendo televisão, jogo do Colorado, tomando uma cerveja. Então faz o seguinte: cala metade da boca dele, a outra metade deixa chorar aqui. Piada do Potter! Ah, Caio! Absorventes borboleta, pra usar na hora do aperto. E aí, eu tô andando pela rua e encontro o Davi. Jorge. Davi bêbado na rua. Ah, puta. Davi? Pô, Davi, tá aí bêbado de novo? Pois é. Tu não jurou que não ia beber mais, Davi? Que agora é um outro homem, Davi? Rapaz, hoje descobri que esse outro homem também adora uma cachaça. Vai, Cajizinho. Numa festa, o anfitrião a bordo convidado. Aquela senhora que tá cantando ao lado do pianista é minha mulher! Quê? Quê? Aquela senhora que tá cantando ao lado do pianista é minha mulher! Quê? Quê? Aquela senhora que tá cantando é minha mulher! Fala mais alto, tem uma velha infeliz que tá cantando! Aê, dois mineirinhos se encontram na rua e um deles, ao ver o amigo todo vestido de preto, pergunta: mas que rolou, rapaz? Tá acontecendo, tá de preto? É, meu pai morreu. Tá morrendo o quê? Febre amarela. Mas que cor bonita! Porra, que é isso, cara? Que barba. Que cor bonita não é a resposta pra se dar nesse momento, né, cara? E aí, Zacarias? Ai, que charadinha aqui. Manda aí, Zacá. Rafaela tinha quatro irmãs. Lalá, Lelé, Lili, Loló. E qual o nome da outra Rafaela. Irmã? Rafaela. Qual é a parte do coxa sem te dar uma letra? Quê? Calma. Eu tenho por causa do tempo. Fica tranquilo. O tempo a gente domina. Qual é a parte do corpo? Vai à pressa, Zaca. Que se você tirar uma letra, fica vazia. Tempo. Se tirar uma letra, a parte do corpo... É o oco, é o coco. Coco, é. Boco, mano. Soco, doco. É a boca. Que se tirar o bela, fica que oca. É boa. Ah, quase. Boa. Eu sabia que era com oco. Qual é a pior parte do sonho e também a melhor parte de um pesadelo? Tempo. Acordar. Acordar, acertou. O que é uma molécula? Como é que é? É uma molécula. Ele dá risada. É a pior parte do sonho e a melhor de um pesadelo. O que é uma molécula? É uma molécula. Uma molécula é uma molécula. É uma menina muito sapécula. Dedé. Foi Dedé? Oi, Dedé. Como o elétron atende telefone? O elétron atende. Pronto. Pronto. Foi Dedé que fez isso aí? Dedé voltou. Dois minutos pra sete. É bom horário de verão, né, cara? É só dia claro ainda. Apesar do vulcão, né? Apesar do vulcão, é verdade. Apesar do vulcão, amanhã de ser outro dia. Antes de entregar pra Betânia aqui, posso lançar uma frase? Vai. Frase do dia. Há muitas coisas mais importantes que o dinheiro. Mas são muito caras. Betânia! Quem me chamou? E aí, Betânia? Beleza, Betânia? Tudo bem? Tudo. Hoje eu tenho aqui. Não me olha com música. Essa cara. Eu te meto a mão, né, cara? Não me olha com essa Você cara. Você me mete a mão? Não, eu te meto. Nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia. Assim você me mata, ai, se eu te pego. Ai, a Betânia falou isso olhando pro Cajé. Era pra mim, cara. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem, comecei a falar: Nossa. Assim você me mata. Tu bebeu, Betânia? Ai, se eu te pego, tô bêbada. Tá bêbada? Bêbada, alterada. Tá bem. Desconfigurada, louca. Ai, se eu te pego, delícia, assim você me pega, te mato, ai, se eu te... Nossa. Sábado, galera, começou mais linda, tomei e comecei a falar, nossa, ai, sim, se te pego, nossa. Meu Deus. Terminou, obrigado. Não tem nenhum vídeo. Era isso. Ficamos por aqui, cara, com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Então. Voltaremos amanhã às 13 horas. Até aqui, viemos com Damilera. A moda está nas ruas. Telefonia Big. Sicredi, gente que coopera, cresce. Pra quem fica ouvindo Atlântida pela web, pelo aplicativo, pelo site, tem o Discorama. E agora temos a voz do Brasil. Tchau, valeu.